Nossa vida será ceifada, impossível não pensar nisso. Corre atrás de nós como feras, um erro fatal foi cometido. No meio da selva, desde quem manda é quem conhece o terreno. A comunicação aprimorada nos traz a parte de vários elementos. E não prestar atenção no briefing passado há minutos atrás. Idiotas agora pagam por achar que eu falei demais. O líder sempre é tirado pelas costas e respeitado na presença. Subordinados que não tem o poder de tomar a decisão certa.